interferir. Que venha somente ser a sua voz. Que as pessoas venham sentir que você chora por elas. Que você as ama. Que você sabe o problema que cada um passa. Ouça a voz de Deus. Os olhos caem lágrimas, enche o oceano. É a degradação do ser humano. Imagem e semelhança é para reinar. Ao contrário, alguns preferem impedir eu se matar. Dos meus olhos caem lágrimas, tristezas, gemidos. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Muitos estão cegos, incrédulos e vivem assim, fazendo mal, morte espiritual. Jesus ao meu lado, meu filho amado, foi pregado na cruz do Calvário pelo seu pecado. A gratidão do que não crê, do que não lê, se tornará em choro, lágrima, ranger. Eu sou paz, sou amor, também sou justiça. Faço o céu e a terra, minha palavra fica. Vivifica, edifica, não volta atrás. Eu sou Deus Filho, Espírito Santo, sou Deus Pai. Criei o céu e a terra e tudo que nela há. A minha imagem e semelhança foi pra reinar. E o homem de mim foi quem se afastou. O sacrifício vivo de meu filho foi por amor. Como eu fico triste com a rebeldia do pó, fiz o homem com meu sopro de vida. Eis que tô à porta e bato, eu quero entrar. Seu pobre coração de pedra não quer deixar. Conheço seu problema, sua aflição. Eu quero te ajudar, mas é sua decisão. Ouça a voz de Deus, abandone o ódio, converta-se, pois o fim está próximo. Os meus olhos caem lágrimas, enche o oceano. É a degradação do ser humano. Imagem e semelhança é para reinar. Ao contrário, alguns preferem impedir ou se matar. Os olhos caem lágrimas, enche o oceano. É a degradação do ser humano. Imagem e semelhança é para reinar. Ao contrário, alguns preferem. Fala, meu pai. Regrediram se matar. Quantas vezes o livrei da morte, lembra disso? Lembra disso? Você duvida e ainda pergunta se eu existo. Pensa que é, na verdade, um sortudo. Mas o que te levou da rajada da bala foi o meu escudo. Com tudo isso você não me agradeceu. Não me agradeceu. Fica nervoso quando ouve a palavra de Deus. Buscar um Deus em imagem de escultura. A cada prece que faz, cava a própria sepultura. Não vai me dizer que a cultura negra é macumba. Eu sou autor e consumador de toda criatura. Minha misericórdia se renova a cada dia. Pede com sinceridade, eu perdoo com alegria. Sua mãe ajoelha e ora por você. Seus amigos já não sabem mais o que fazer. E você, nada a ver, está como cego. Os parceiros da carne cultivam mais e mais o seu ego. Por várias formas eu tentei te alcançar. Mandei pessoas da igreja para te convidar. Aquele mano que era um malucão se converteu. Também falou para você da palavra de Deus. Com seus atos e palavras me entristece. Rouba branco de paz, mas você não me conhece. Quantas e quantas vezes disse o meu nome em vão? Da sua boca só sai palavra de maldição, palavrão. A humanidade caminha pro seu final. 4 dias de festa, de prazer, carnal. Carnaval, festival, Natal, tudo normal. Muitas vidas perdidas na morte espiritual. Conheço seu problema, sua aflição. Eu quero te ajudar, mas é sua decisão. Ouça a voz de Deus, abandone o ódio, converta-se, pois o fim está próximo. Os olhos caem lágrimas, me deixo oceano. É a degradação do ser humano. Imagem e semelhança é para reinar. Ao contrário, alguns preferem regredir e se matar. Os olhos caem lágrimas, me deixo oceano. Degradação do ser humano. Imagem e semelhança é para reinar. Conheço o seu problema, DJ Thiago. Conheço o seu problema, sua aflição. Conheço o seu problema, sua aflição. Conheço o seu problema, sua aflição. Eu quero te ajudar, mas é sua decisão.